sobe, balança. trago aqui estas covinhas, trago aqui estas covinhas, amanhã para o seu jantar, amanhã para o seu jantar. Deixa passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar para a Argentina da Madeira. Deixa passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar para a Argentina da Madeira. A Madeira é jardim, a Madeira é jardim, no mundo não vai igual. De Portugal, é filha de Portugal. Deixa passar esta linda brincadeira, e a gente vamos bailar para a Argentina da Madeira. Deixa passar esta linda brincadeira, e a gente vamos bailar para a Argentina da Madeira. Quando vai ver o doente, quando vai ver o doente. Deus lhe dê boas melhoras, Deus lhe dê boas melhoras. O senhor doutor é um santo, o senhor doutor é um santo. Deixa passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar para a Argentina da Madeira. Deixa passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar para a Argentina da Madeira. Yeah.

Meia-noite no meu quarto, e

madrugada de cristal, leve lento no fiel, e este vento que te navega na amar é ao contrário, compreendesse aquele mau filme que não escolhi. E em reverso, nunca saísse do nosso enredo como saí. Eu então deixava a minha mão onde estava, inversamente a beçar ti. E ao tocá-la a tua mão rebobinava esse teu corpo de volta a mim. Fazes de conta que está tudo bem e andas às voltas quando estás a sós, e tu os mudos que só tu entendes o profundo silêncio que é a tua voz. De te esconder, ninguém me vai encontrar. O que está escrito na tua pele só tu para o decifrar. Na pele, quem lá escreveu a tua permissão? Nem sequer percebeu e perdeu. Só lhe deu por entre as mãos. Escolha pelo por entre.

É hora que estes corações tão sedentos se vão juntar. E diz-me também se olhas o relógio, vezes sem fim. Agora diz que não pensas em nada a não ser em mim. Eu procuro um amor que ainda não encontrei, diferente de todos que amei. Nos seus olhos quero descobrir uma razão para viver, e as feridas desta vida eu quero esquecer. Pode ser que eu a encontre numa fila de cinema, numa esquina ou numa mesa de um bar. Procuro um amor que seja bom para mim. Vou procurar, eu vou até ao fim. Eu vou tratá-la bem, para que ela não tenha medo quando começar a conhecer os meus segredos. Eu procuro um amor, uma razão para viver, e as feridas desta vida eu quero esquecer. Pode ser que eu gagueje sem saber o que falar, mas disfarço e não saio sem ela de lá. Procuro um amor que seja bom para mim. Vou procurar, eu vou até ao fim. E eu vou tratá-la bem, para que ela não tenha medo quando começar a conhecer os meus segredos. Ficar assim, deitado no rochedo, canto para ti, como um pássaro livre que voa sem fim. Porque é que a vida nos trama quando alguém se ama, ter de partir e não poder sorrir?

vente minha, vai mete minha, que é mais ajeitadinha. Vai mete minha, vai mete minha, vai mete minha, que é mais ajeitadinha. A minha é boa porque vem lá do norte. É a mais forte, é a mais forte. Sou o mais novo, vou dizer que a minha malta, ela é tão grande, ela é tão grande. Escolham-se à sorte, vamos ver qual era ela. E lá calhou a minha, todos queriam tocar nela. E lá calhou a minha, todos queriam tocar nela. E lá calhou a minha, todos queriam tocar nela. E lá calhou a minha, todos queriam tocar. E lá calhou a minha, mas nela ninguém tocou. Posso grande como estava.

Viver sem vida stress, tudo a gente esquece. Fazia-te se pudesse um filho. És tão boa, és tão boa, és tão boa, és tão boa, és tão boa, és tão boa, és tão boa, és tão boa, és tão boa. Tão boa, és tão boa, és tão boa, és tão vais querer dançar ao ritmo do meu flow. Mostra lá todo o teu shine. Tuzitos e tons a não sou. DJ Tom também está cá. Mr. Eman, Rust Fake nos beats. Gostava de acreditar. Mal surgimos, trazemos logo um hit. Escuta, não vale a pena negar. Só que tu vais querer dançar ao ritmo do meu flow. Mostra lá todo o teu shine. Tuzitos e tons a não sou. DJ Tom também está cá. Mr. Eman, Rust Fake nos beats. Gostava de acreditar. Mal surgimos, trazemos logo um hit. Tenho medo do luar. rádio um sinal de nada mais.